Grajaú. Tamo junto. Grajaú Rap City. Tô voltando, filhão. DJ beijo, Biel, Ian, DJ beijo, B. Amanda. Beijo, salve, minha família. Só agradece. É isso. Onde tem rap, amanhã acertou. Onde tem rap até umas horas, geral curte sem limite, é Grajaú. Rap C. É Grajaú. Rap C. Onde tem rap até umas horas, geral curte sem limite, é Grajaú. Rap C. É Grajaú. Rap C. Onde tem rap até umas horas, geral curte sem limite, é Grajaú. Rap C. É Grajaú. Rap C. Aqui foi uma batalha de MC, mas todos são campeões, mano, só de estar aqui. Uou. Entendeu, né, maluco? Olha só, sem tabu. Mais uma vez no show livre representei o Grajaú. Moleque, teve aqui várias tragédias. Aproveito meu freestyle agora pra fazer média. Tipo assim, olha só a parada. Um beijo pra lá em casa me assistindo minha namorada. Entendeu, né, malandro? Olha só, sem grampo. Também um salve pra todo o pessoal lá do meu trampo que me liberou. Tá ligado, truta, e acredita que o Tito ainda pode virar nessa fita. Mas só que é o seguinte, moleque sem comum. Aqui eu que me representei, truta, cada um. Até porque essa pinta que eu exponho, eu represento todo maloqueiro que tem um sonho. Que tem um sonho, então a gente segue vivo. Se é pra fazer um freestyle no show livre, eu livro. Fazendo rap bom, desse jeito aqui no tom. Tá ligado que o moleque quando chega aumenta o tom e faz desse jeito aqui. Cê sabe que aqui na comuna a gente traz vários MC pra poder representar conosco. Cê sabe que o bagulho é bom e a gente faz até o osso. É rap, ele é verdadeiro. Então aqui do Graja eu vim e logo trouxe meus parceiros pra colar no show livre. Então presta atenção, amanhã tem batalha, chega pesado na sessão. Eu mando um salve pra você, os irmãos do outro lado aí, Demonstra THC. Então a câmera chega até em mim, vou mandando um salve pros meus manos Chimalani. E tá ligado aqui então, só mano sangue bom, vai seguindo na sessão. A gente rima até umas horas, então aí Brunão me prova, e agora rima nós. Então prova agora e eu chego fluindo. Um salve aí pra Duda, minha prima que tá me assistindo. Eu não ganhei, mas fazer o quê? Eu vim aqui e perder também significa aprender. Agora eu chego e eu vou mandando aqui sem truque. Um salve pra geral que é lá do meu Facebook, porque eu divulguei demais. Cê sabe que aqui eu chego aqui e vou rimando na paz. Porque aqui é o Grajaú, Rap City. Por isso que eu chego representando aqui no beat. Eu vou mandando que é sem falha. Um salve Rap City e pra minha banca, banca do Undergraja. Não é questão de ser perdedor. Todo mundo que tá aqui, meu mano, é merecedor. Então cê pode passar, só que não se perde. Até já dou um salve, batalha BLS. Décima edição, o bagulho vai ser o bicho. E Zaca vai mandando na sessão de improviso. Eu até lembro dos manos e já mantém na base. Um salve aí, KZS, Raoni, Miage. Os moleque é bom e já sempre cola. Freestyle que é bom, parça, nós manda na hora. Não tem problema, eu faço na sessão e eu que vou ganhar. Olha lá, a próxima edição. Tá ligado, moleque, que aqui eu mando bem. Eu vou mandando um fim porque eu fui campeão também. Porque cê sabe, mano, eu não conto com a sorte. É um salve pra Nata e o outro salve pra 19. Porque cê sabe, mano, que eu mando assim. Eu vou representando do início até o fim. Porque cê sabe, mano, que eu mando sem KO. É um salve pro 7 selo, foi lá que começou. Porque cê sabe, mano, que eu sou MC. Foi lá que começou e foi lá que eu comecei a fazer o free. Vou chegando assim na improvisação. No show livre eu mostro pra mim o que é boa improvisação. Nessa sessão eu vim me apresentar. Todo mundo assistiu as rimas MTRH e viu o Tito que chegou e mostrou que ele manda bem. E semana que vem vai ter também. E amanhã pode encostar que vai ter batalha em geral que vai ganhar. Vai ganhar uma experiência. E tá ligado que na rima nós chega com consciência. Um salve pra minha família que tá lá me assistindo. Eu sei que daí vocês devem tá rindo. Eu vou zoar o Renato antes de chegar em casa, que ele chegou lá e perdeu nessa parada. Tá ligado aí, Samuca? Pode improvisar. Agora sua vez, eu quero ver você versar. Pode pá, vou improvisar. Dá licença, RH. Que aqui no show livre eu vim pra prosperar. É o Samuca chegando, mandando aquele fogo, mano. Mandando que é insano, o moleque tá te chavando então. E vem com nós que o moleque tem o dom, mostrando que graças a Deus isso aqui eu sou bom. Eu mando um salve aí pra minha mãe e pro meu pai. Aí, mãe, pai, te amo, não esquecerei jamais. É desse jeito que agora eu vou mandar. Sabuca chegando aqui só pra representar. Eu mando desse jeito aqui no proceder. Cês não veio até o rap veio até você. Então chega desse jeito aqui na filha. Represento o Grajaú Rap de toda a minha família. Aqui na rima pra mandar direto pra vocês. Demorou do Oriente no estilo rap japonês. Tá ligado? Aqui é banca forte. A gente truta, chega forte, não conta com a sorte. Só Só mano de atitude, tamo junto, chega Tito pra chamar na atitude. Pra finalizar, meu parceiro sem picuinha, deixa um salve pra BDL, Jardim Varginha, entendeu, né? Meu parceiro, tá ligado, mano, não é só que eu comando, o Tito já tá bem pesado no verso, você tá ligado, moleque estrondando, ha, pensa de só tá ligado, né, mano, que o povo tá ligado em cadência, mostrando pra tu simplesmente, né, meu parceirão, tá ligado, tem inteligência, pesado no verso, entendeu, na maluco, olha só, simplesmente arrasta, firmeza, maloqueiro, só uma palavra, basta, é nóis. Jaú Rap City, Jaú Rap City, salve Jaú Rap até umas horas, geral grit sem limite, é Grajaú Rap City, é Jaú Rap City, rap até umas horas, geral curte sem limite, é Grajaú Rap City, é Grajaú Rap City, é nóis, show livre, Deus abençoe.